Tenho tentado orar mais. Querida Julie, seu desejo recente de ter uma vida espiritual mais profunda me deixa muito feliz. Vejo que começou a perceber a importância disso para o seu casamento. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais conseguirá amar e mais bela será a sua união com Michael. Como eu a conheço, sabia que iria se atirar em uma nova vida com ardor e entusiasmo, o que é sem dúvida louvável. De fato, orar e ler literatura espiritual será de grande valia para que resolva as suas dificuldades diárias à luz de Cristo. Você logo descobrirá que suas batalhas também foram vividas por inúmeras outras almas, cuja vitória se deve à confiança nele, que dá mais a quem mais precisa. Mas ao mesmo tempo, creio que também descobrirá que as suas imperfeições, que permaneceram com você depois de casada, a acompanharão neste novo entusiasmo religioso e, às vezes, poderão levá-la até a fazer coisas maléficas em nome da religião. O problema não será a sua recém-estabelecida relação com Deus, mas as suas antigas fraquezas enquanto ser humano. Portanto, recomendo que seja prudente em seu entusiasmo. Não force Michael a abraçar a sua nova devoção ou o julgue caso ele se recuse a acompanhá-la. Só Deus pode julgar. Lembre-se de que todos têm o seu próprio ritmo de desenvolvimento e não seria correto exigir que Michael acompanhasse o seu. Nem todas as flores desabrocham ao mesmo tempo. Você mencionou que ele já fez alguns comentários engraçados e sarcásticos sobre a sua nova dedicação à oração. Eu não sabia que tinha me casado com uma freira. Talvez ele tema ser deixado de lado se Deus passar a ter um papel central na sua vida. É claro que o verdadeiro amor a Deus não diminui o nosso amor pelas pessoas. Pelo contrário, quanto mais amarmos a Deus, mais amaremos aos nossos semelhantes, em particular aqueles ligados a nós pelo doce vínculo do amor natural. Outro perigo, quando descobrimos a beleza de uma vida espiritual intensa, é ceder aos seus deleites e acabar negligenciando os deveres imediatos aos quais Deus nos chama. Em sua admirável Introdução à Vida Devota, São Francisco de Sales afirma enfático que a devoção religiosa não deve jamais perturbar a vida familiar. Imagine uma esposa que passe tanto tempo lendo livros religiosos e acabe deixando sua casa bagunçada, seus filhos mal cuidados e o marido de lado como um aparelho doméstico ou pior, como um pecador incorrigível por não compartilhar do seu ardor religioso. Dickens faz uma caricatura excelente desse perigo espiritual na personagem Mrs. Jellyby em A Casa Abandonada. Ela é tão comprometida com seu trabalho filantrópico em auxílio a uma obscura tribo africana que negligencia cruelmente a sua família. Não sou nenhum profeta. Mas uma coisa posso garantir: quanto mais você viver em presença de Deus, consagrando a Ele tudo o que fizer, ouvindo sua voz, reconhecendo o tema que Ele colocar diante de você e morrendo para si mesma, quanto mais fizer tudo isso, mais belo será o seu relacionamento com Michael. Você aprenderá a ter controle sobre todas essas coisas com as quais tem se preocupado recentemente. Sua língua ferina, seu senso crítico e seu humor, que pode ser de péssimo gosto quando não é controlado pela caridade. Michael não tardará a perceber que a sua espiritualidade aguçada está na raiz de mudanças muito positivas em sua personalidade e em seu comportamento. Ele não fará oposição a práticas religiosas que não me incomodarem, porque você as praticará com discrição e que o beneficiarão. Talvez nunca tenha ouvido falar de Elizabeth Lazier, uma francesa que perdeu a fé após se casar com um homem que era um ateu fervoroso. Eles se amavam e tinham um bom casamento, mas ela percebeu que um casamento sem Deus está amputado. Falta-lhe algo essencial. Elizabeth se reaproximou de Deus e começou a levar uma vida espiritual intensa. Contudo, para evitar conflitos com seu marido ateu, ela era tão discreta que ele jamais percebeu que ela se tornara uma ardente católica romana que havia redescoberto de forma mais profunda a mesma fé que abandonara na juventude. Elizabeth morreu relativamente jovem, mas manteve um diário onde relatou a sua transformação espiritual, que é um testemunho vivo dos trabalhos da graça em sua alma. Seu marido encontrou esse documento precioso após a sua morte e só então descobriu o quanto ela havia sofrido por conta do ateísmo que ele professava e pelo fato de não poder compartilhar com ele os segredos mais íntimos de sua alma. Ele foi tocado pela graça, se converteu e se tornou cristão. Mais tarde, já como padre, ele costumava chocar aqueles da sua congregação que não conheciam sua história ao se referir à sua amada esposa. Michael, até o presente momento, não parece compartilhar de seu desejo por uma vida mais intensa e centrada em Deus. Então, o melhor a fazer é seguir o exemplo de Elizabeth Lisieux e ser amável, compreensiva e generosa. Estou certa de que no tempo de Deus você terá a alegria de compartilhar sua vida espiritual com seu marido. É um belo futuro pelo qual esperar. Com todo o meu amor e carinho por vocês dois, Lily.